verdade sei que assim é. Como justificar-me, Senhor? Teu poder é tão grandioso. Montanhas tremem em teu amor. Ó Deus, sabe forte quem se endureceu. Quem pode em paz diante de ti permanecer? Diante do grande eu sou, eu me rendo. Teu juiz, minha alma clama por perdão. Ainda que eu chame, eu sei que é em vão, pois em ti, Senhor, encontro a salvação. Eis que os dias passam velozes, como águia que voa sem direção. Mas em meio à tempestade, é em ti que eu busco a razão. Se eu for ímpio, porque eu trabalharia? Se em tuas mãos, Senhor, está minha vida. Diante do grande eu sou, eu me rendo. Teu juiz, minha alma clama por perdão. Ainda que eu chame, eu sei. Não há juiz entre nós, só tua graça, ó Senhor. Tira a vara de mim e em teu amor eu vou confiar, pois mesmo em dor eu sei teus braços me vão. Juiz, minha alma clama por perdão. Ainda que eu chame, eu sei que é em vão, pois em ti, Senhor, encontro a salvação. Ó Deus, faz em mim o que é teu querer. Diante do